A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas suas matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Creio que em algum episódio aqui dedicado aos bichos de estimação lá do passado, eu citei uma infinidade de cães vira-latas que já passaram lá pela minha residência. E eu me lembro bem, na infância, que teve uma época que a gente chegou a ter 6 cachorros ao mesmo tempo. Era uma matilha. Meu pai, que é o maior adorador de cães, né? Então, era um deleite pra ele isso aí, mas pra minha mãe era terrível, ela odiava. E pra mim era um inferno, porque o que, que eu tinha que fazer? Cuidar e não, colher, da comida colher e limpar bosta. A bosta. Exatamente. Terrível, cara, fazer a colheita de merda. E com 6 cães cagando, não, eu problema... imagino que seja uma concágua de bosta. E o problema nem é esse, Walter. Cachorro de pobre, naquela época ainda, só comia resto de comida, velho. Nenhum comia ração, nenhum comia bonzo, né, cara? Porque se fosse bonzo, o cocô talvez saísse ali em condições melhores, sem coletadas. As rações são tão bem desenvolvidas que a merda tem cheiro de flores. Exato. Mas eu acho que, eu ainda não falei aqui, que na minha casa também, lá no passado, habitaram muitos gatos, e mesmo naquela época ali com os cachorros, eles acabavam vivendo ali de maneira bem harmoniosa ali. Obviamente que alguns cachorros, né, sempre davam uma devorada num gato ali, mas eles acabavam até que vivendo bem, assim. Eu lembro que tinha um gato que mamava numa cadela, assim. Sério? É, acontecia isso. Eu me lembro bem. A cadela teve gravidez psicológica, olha que maluco, e o gato ia lá e mamava nela, e todo mundo achava aquilo a coisa mais normal do mundo. Eu nunca fui muito fã de gato, e eu acho que os gatos são animais muito interesseiros. E principalmente vagabundos. E o grande problema pra mim é eles ficarem soltando aqueles tufos de pelos dele por todos os cantos da casa, o que destruía minhas narinas ali, o problema da minha rinite. Mas já no quesito desenhos animados, eu sempre torci muito mais pelos gatunos do que pelos outros seres. Alguns gatos que eram até meio imbecis, assim, né? Mas eu sempre torci mais pelo Frajola, por exemplo, pelo Tom. Até pelo Coçadinha, no Comichão Coçadinha. Mas os gatos sempre se fodem, né? É, exato. Não tem um que se dá... Tirando Top Cats, né? O mandatinho. Então, exatamente. E outro também se dava bem, porque tinha uma maleta das mais bacanosas, era o Gato Félix, né? Gato Félix, é verdade. Outro gato também se deu bem. Nesse quesito de desenhos com gatunos, com certeza, um que me fez perder muitas horas assistindo ali o que acontecia com os bichanos era o desenho Walter dos Gatos Trovão, dos Thundercats. Esse é o pirata. Mas dos felinos provindos de Tandera, eu acho que o único que era realmente um gato era o Loser do Snarf, né? Se bem que ele não parecia muito gato, mas ele era o que tinha mais o formato ali, né? Os demais tinham a sua categoria entregue pelo próprio nome, né? O Lion, que era um leão. O Pantro, da família das Panteras. O Tigra, que era um tigre. A Chitara, que era uma chita, não confunda com a macaca do Tarzan. Chita é o bicho que mais corre no mundo, não? O felino, com certeza. Eu acho também que é o animal mais rápido do planeta, embora tenha peixes velocíssimos por aí. E a dupla de filhotes, o Wilikit e o Wilikat, que além de não saber quem era o macho e quem era a fêmea, também não dava pra identificar a que espécie pertencia. Para quem não sabe, os Thundercats escaparam do fim do seu planeta, o nome do planeta era Tandera, e dizia bem o release que vieram parar no terceiro mundo. É, cara, isso mesmo, né? Já no final da Guerra Fria, né, que passava esse desenho, quando falava em terceiro mundo, eu já pensava em Brasil, Paraguai. Então eu tinha certeza que ficava na América do Sul. Então, Alexandre, inclusive os mutantes principais e inimigos dos Thundercats, né, também vieram aportar no mesmo local. Aquilo ali parecia um aeroporto de fudidos, né? O cara não tinha pra onde ir, chegava lá. Parecia a rodoviária lá do Glicério. Você lembra quando tinha aquela, do lado da Estação da Luz? Que chegava aquele bando de fudido procurando emprego. Eu já cheguei duas vezes. dos inimigos todos, o único que pertencia à Nova Terra, era o principal deles, né? A múmia velha, que também não sei que diabos de animal é o Mun-Ra, né? Uma múmia. Tinha ali as feições caninas também, né? Uma era coisa estranha, assim, né? Era realmente, parecia com nada, parecia um cão sarnento. É verdade. E você consegue se lembrar, Alexandre, dos outros inimigos mutantes que se juntaram à múmia velha? É, uma múmia no terceiro mundo, então eles não vieram parar no Brasil. É, no Egito mesmo. É, então Egito. Já responde a nossa dúvida. Exato. Então, mas eu lembro que os inimigos ali, que eram os mutantes, inclusive, né? Era o escamoso, o abutre, simiano, que tinha uma cara de gato, né? Se é simiano, então era macaco. Era um símio. Não, acho que eu tô confundindo. Tinha um chacal? Ou era o siamês? Aí sim que... É, não, acho que eles têm razão. Acho que tinha uma cara, uma feição de macaco. Tinha o chacal, que aí já com feição ali de cachorro mesmo. Uhum. E o Hataru, esse ninguém se lembra, mas o Hataru apareceu muito pouco, que era uma espécie de homem-rato ali, que antes dele ser derrotado pelos Thundercats, porque ele não apareceu na série por muito tempo, não. Ele até foi o líder ali dos mutantes. Os mutantes que não eram tão subordinados ao Mun-Ra como as pessoas acham, não. Eles eram meio que parceiros ali na treta. Contra... Era uma cooperativa de mau caráter. Isso, exatamente. Né? Onde cada um deliberava por conta própria. É, o Escamoso que era o líder, na verdade, desses demais aí. Tinha uns outros inimigos que apareciam um pouco, assim, tipo o Grunny. Eu me lembro muito bem desse Grunny. Que malucamente, esse Grunny era um ex-Thundercat, olha só. Ele era um ex-Thundercat que ele se desentendeu com o Jaga. Você lembra do Jaga? O Jaga era um fantasma que aparecia, tipo um holograma? Isso, exatamente. Era aquela entidade que aparecia de vez em quando e ele era o mentor ali dos gatos trovão. Até ontem eu achava que o Jaga era o pai do Lion, né? Mas na verdade não era, o pai do Lion... Eu achava que ele era amigo do Obi-Wan Kenobi, porque eles dispunham da mesma tecnologia pra se comunicar ali. Mas o nome do pai do Lion era Claudius. E também aparece, inclusive, algumas vezes em alguns episódios, mas isso aí quem me disse foi o Google. Era Claudius. Claudius. Foi o visionário do armazenamento nas nuvens. E essa série era muito maluca, né? Porque misturava ali ficção científica com miscigenação animal, com espiritismo. Mas eu concordo, porque no mundo animal, como diria Mamonos Assassina, existe muita putaria, né, cara? Então, eu torcia pro Lion se dar bem com a Chitara, né? Que diabo que ia sair dali, né? Um leão com uma chita. Foram produzidos 130 episódios, no Brasil veio uma leva primeiro de 100, e rodaram principalmente aí na Globo, de 86 até 89, 90, depois começou a vir todos os outros 30 episódios, e depois também passou pelo SBT ali, e daí fica passando aquela repetição ad nauseam ali, já a coisa perde um pouco sentido. Né? Você falou do Lion procriar aí com a Chitara, mas a verdade é que o Lion era muito jovem, ele envelheceu na fuga de Thundera, ou seja, ele era teoricamente um pirralho, né? Ele tinha ali as formas adultas, mas o cérebro dele ficou congelado. Os outros eram adultos, né? Os outros eram todos adultos, né? O Pantro, o Tigra, a Chitara. Bom, aí tinha os outros dois pirralhos, mas eu não entendi. Então por que ele era pirralho? Ele tinha o quê? A idade do Winnicott e da Winnicott. A idade mental, sim. Porque ele... Ele era meio cabeçudo lá, né, cara? Ele era meio impulsivo. Ele assim. Era, cara. Ele era um fanfarrão. É tanto que o Snarf, que era um imbecil, era o cara que cuidava verdade, dele, é verdade, era, né? A babá dele, né? É. E sabia que o Lion tinha um cão de estimação quando era pequeno lá em Thundera? Um cão. Um cachorro. Imagina um gato felino ter como animal de estimação um cachorro. O cachorro se chamava Cano. Engraçado também eles darem os nomes de acordo com a Cano, deve de Cane, né? De Canes, né? Talvez, né? É igual aqui. Pantro é Pantera, Lion Leão, como você já falou lá no começo. Igual aquele K9, como é que é? Verdade, um cão esperto pra cachorro. Cão esperto pra cachorro, porque em inglês seria K9 K9. K9, é verdade. Então, só que em português não faz sentido nenhum, né? É. Então, o nosso ouvinte Adriano Bertoldo disse que tinha um gato chamado Snarf, em homenagem ali ao gato velho dos Thundercats. E este gato dele era muito tarado e várias vezes foi pego tentando comer a cadela Pinscher da vizinha, chamada Xuxa. Peraí, a vizinha chamava Xuxa ou a cachorra da vizinha? Ele não fala, que talvez aí, seja próprio. Olha aí, ó. Eu tinha um gato que mamava na cadela, o cara tinha um gato que queria comer uma cadela. Então, na minha vizinhança, corria a lenda que tinha uma senhora que era viúva e tal... E ninguém sabe se realmente é verdade, mas disse que era muito sozinha, solitária, tinha muita saudade do marido e tinha alguns gatos. E falava que ela passava peixe na xoxota para os gatos ficarem lambendo. Eu já vi algo semelhante no Carlos Zéfiro, mas era com cachorro. A mulher passava um bife na perseguida lá pro cachorro. Uma historinha do Carlos Zéfiro, tá vendo? É mais comum do que a gente imagina aí, a miscigenação animal. É verdade. Outra ouvinte, a Cláudia Alima, mandou a seguinte história, abre aspas. Meu avô, se ela falar que o avô dela comia um gato, eu não vou me surpreender. Meu avô era ferreiro e uma vez construiu duas espadas para meus irmãos, o Caio e o Clóvis. Sim, sim, pode zoar, somos três irmãos que têm o nome com a letra C. O Alexandre também tem esse problema. Cláudia, Caio e Clóvis. Bem-vindo ao clube de Alexandre, Amanda e Alessandra. Isso, tem um teor suburbano tão elevado, gente. É impressionante. Cara, da minha esposa já falei aqui que é pior, né? Que são três irmãs, as três com nomes de Miss. E engraçado, a Miss ali... Miss Brasil Miss Brasil. Inclusive, eu não achava a Miss referente ao nome da minha esposa, porque eu fui pesquisar no Google para ver se era verdade, uhum. Né? E a minha esposa nasceu em 74. E ano 74 não foi nenhuma Miss. Inclusive, eu acabei pesquisando todas. Teve uma... Os 23 estados lá. Falei, cadê a Rejane? Não tem. Não, foi a Miss 72. A minha sogra guardou o nome da Miss 72, que ela gostou. Rejane. Inclusive, a Miss morreu a semana passada. Pô, só aí que eu achei. Mas de que cidade? Não sei. Foi Miss Brasil. A Miss Brasil de 72, Rejane alguma coisa. Inclusive, atuou em novela aí nos anos 80. É mesmo. Voltando ao e-mail da Cláudia, abre aspas. As espadas reproduziam porcamente. Uma espada do poder de He-Man e a outra o olho de Tandera do Lion. Não era o olho de Tandera, era espada justiceira, que tinha o olho de Tandera, né? É o nome da espada? Era espada justiceira, dê-me a visão além do alcance. É verdade, pode crer. Apesar de bem leves, elas eram feitas de lata de óleo. Eram objetos que não deveriam estar nas mãos, né, de moleques ali de 9, 10 anos. Saldo da batalha de espadas famosas. Caio quase teve seu olho direito vazado pelo olho de Tandera do Clóvis. E a cicatriz está lá até hoje, 20 anos depois da grande batalha. Excelente. Porque os avós tinham aquela mentalidade ainda de guerra, né? Porque o meu avô adorava criar umas arminhas pra gente de bambu, cara. E isso não faz muito sentido, porque o seu avô fugiu da guerra, se escondendo no meio do mato, né, cara? O ouvinte Nicola Mateucci mandou o seguinte e-mail. Bacana que vão falar dos Thundercats, pois há pouco tempo entrei em um dilema com outros dois amigos, pois posso jurar pelos espíritos do bem e do mal que Mun-Ra tinha uma irmã chamada Mun-Hanna. Mas pelo Mun-Hanna Montana. Que inclusive tá louca também, a Hanna Montana hoje tá maluquinha. Agora, né? Tem outro nome, não é? É Miles Cyrus, alguma coisa assim. Uhum. Enfim, mas dando sequência aqui. Mas pelo que me lembro, ela era uma pessoa do bem. Meus camaradas, também ouvintes do Agente 86, o Thiago Negrete e o Evaldo Pequeno Pônei Novaes, dizem que é viagem minha e que não há relatos dessa irmã do Mun-Ra. Espero que possam me ajudar. O Nicola, eu fui dar uma googada, inclusive era fácil de você ter. Na verdade, não era muito fácil. Eu tive que me aprofundar um pouco na pesquisa. No mas, Museu do Cairo. Sim, existia uma personagem, né, que se chamava Mun-Hanna mesmo, você tem razão. Só que não é com essa grafia que você mandou. Por isso talvez você não tenha achado. E ela era a versão feminina. Conclusão, você é um pouco burro. Ela é a versão feminina, né? Benigna do Mun-Ra. Eu não lembro de ter assistido um episódio. Eu achei bastante, mas não me lembro de ter assistido um episódio que ela tivesse aparecido. Enquanto o Mun-Ra morava naquela pirâmide preta lá, né? Com os seus espíritos do mal. A Mun-Hanna, ela vivia numa pirâmide branca ali, obviamente com os espíritos de luz. Mas ela era molengona. Eu posso contar uma história que eu já contei aqui, falando em Mun-Ra, que envolve quase... Uma mulher feia? É. Ah, então continue. Não, depois. Eu vou contar no final. Então tá bom. Ouvindo do Agente 86, dê um curtir na nossa fanpage lá no Facebook. Aí vai ser possível de vocês saberem os próximos assuntos que vão rolar no nosso podcast, porque a gente sempre posta lá. Desse jeito, dá pra vocês mandarem histórias para o faricom@agente86.com.br sobre os futuros episódios. Neste mesmo e-mail, vocês consegue mandar sugestões de episódios pro nosso podcast, que é atualizado toda segunda e quinta-feira. E quem indicou este episódio foi Adelaine Silva Matos, que nos contou o seguinte, abre aspas: sei que já falaram em episódios anteriores sobre medos que tínhamos na infância, porém tem um que ninguém falou, mas me fazia quase molhar as roupas de baixo. A hora que o Munhá pronunciava muito mal, transforme esta forma decadente em Munhá. Eu amava Thundercats, mas o Munhá me dava pânico. Apesar de que depois da transformação, ele todo musculoso até dava um caldo. É mesmo. Cara, pegar o Munhá é. Munhá. Parecia a minha avó, Carolina, já no final da vida. Uma veinha ali destruída, né? E bando de esparadrapo ali no redor do corpo. Mas depois ele ficava saradão, né? Depois falando no Munhá, eu vou contar a história aqui. Eu acho que eu já contei essa história. Se eu não contei, eu já. Pra amigos, já falei tanto essa história que eu já nem sei se eu contei pra todos vocês ou não, mas enfim, é sempre bom repeti-la. Se eu soubesse que o Munhá tinha tido uma irmã de nome Munhana na época, a gente teria dado o apelido à moça de Munhana e não de Munhá, como foi dado. Mas enfim, fomos acampar, né? Walter também já foi, Ilha do Mel, no Paraná. Eu acho que não foi na mesma vez que a gente foi, Walter. Eu já fui com você, até falamos isso. É, mas não, com certeza não foi nessa vez. E um super citado amigo meu aqui, que eu não vou falar de novo o nome dele. O Durex. Ele mesmo. O que acontece? Ficou anunciando pra gente, não, vai uma mina da empresa que vai com a gente e tal, e ela é legal e não sei o quê. E beleza. E isso criou uma certa ansiedade na molecada, a gente ali com uns 17, 18 anos. Ou será que a amiga do João Tex é legal? Será que não é? E beleza. Íamos sair perto da casa de um amigo da gente, do bairro ali e tal. E tinha uma moça que ninguém conhecia ali por perto, com a sua devida mochila nas costas. E era uma moça bem estranha e muito feia. O nosso supracitado amigo não tinha chegado ainda. Por que ele chamava Camisinha, você sabe? Por causa do sobrenome dele ser Pinto. E eu não sei por que diabos chegou sem Camisinha. Entendi. E o Camisinha não tinha chegado, já falou, então tá falado. O Camisinha não tinha chegado ainda, mas tinham mais pessoas que a gente não conhecia, começou a se reunir o pessoal, a gente acho que em dois ônibus. E daqui a pouco chega o Camisinha. E ele foi lá e cumprimentou essa moça. E o que acontece? Existia um aquecimento de viagem, porque nessas viagens a gente já ia louco de bebida já no ônibus, né? Tinha um esquenta. Exatamente, o esquenta já era antes de entrar no ônibus nas excursões ali. Já tava todo mundo muito bêbado. E essa moça, ela tava com uma capa vermelha nas costas. Que não teve como. Mas ela tinha sei lá, porque raios ela tava com aquela capa vermelha nas costas. E a primeira observação que eu fiz, já ali meio alterado pelo etilismo, foi eu falei assim. Parece a Munhá. E essa moça acabou. Parece o Munhá, né? Então não existia o feminino. E todo mundo começou. Parece o Munhá. E ela era muito estranha, muito feia mesmo, assim. Inclusive, eu não sei de onde que diabos o Camisinha falou que ela tinha algum adorno melhor do que aquilo que apresentou. E a moça acabou. Ela, além de tudo, era muito mal-humorada, não interagiu com a gente. Acho que ela também não gostou. Num dado momento, ela ouviu que todo mundo tava chamando ela de Munhá, Munhá pra aqui, Munhá pra colar. E a gente foi pro acampamento, chegou lá na viagem, obviamente. E nos instalamos e ela ficou numa barraca sozinha. Isolada. Era a pirâmide dela. E a barraca era preta, inclusive a pirâmide preta dela. E numa noite, sumiu camisinha, cadê o camisinha? E a gente, cadê o camisinha? Ninguém acha. E a gente começou a preocupar. Você se lembra que na Ilha do Mel dava 10 horas da noite, eles desligavam a energia da ilha, sim, né? E isso já era, sei lá, umas 11 da noite, cadê o camisinha? Que era uma merda, não sei como é que a gente se enfiava naquele lugar asqueroso. Lugar, exato. E tinha uns botecos, né, que a gente ficava... Boto Bar. Enfim, e vai lá no Boto Bar, o camisinha não tá, dentre os bêbados que sobraram, e cadê? E todo mundo fazia a contabilidade, o chefe da excursão preocupado... Enfim, só faltava um lugar que a gente jamais imaginaria. Mar, entregue a Iemanjá. Já tinha, a galera tinha ido olhar no mar pra ver, sempre tem um bêbado caído na areia, não tá? Só faltava um lugar, cara, pra olhar, mas ninguém acreditava. No sarcófago. Estava lá, sai camisinha de dentro da pirâmide preta, com uma lata de leite condensado na mão, que ele tinha usado no corpo da mãe. Então aquela baba do Munhá é leite moça. Espírito do mar.